F2, Marcão baseado nas ruas, é nós por nós, tamo junto. Eu tenho um plano, envolve nós, um mic, uma batida, só uma chance. Eu não sou gato pra ter 7 vidas. Se eu não fizer por nós, quem que vai fazer, mané? Eu prometi dar um futuro pra minha mulher. Vou compensar todas as horas de busão lotado que ela pegava só pra ver o neguinho conformado. Agora é nós, parceiro, foda-se quem criticar. É por amor, mas se rolar também quero lucrar. Democracia falha, só fachada, não me ilude. Mundo moderno, eu sou a encarnação de Robin Hood. Juntos maluco pro plano, isso não vai ter falha. Se vacilar, nós derrubamos 300 canalha. Troquei as blocas, pistola por lápis e caneta. O colete foi no lugar de uma caderneta. Lembrei da minha avó e do que ela disse um dia. Conhecimento é a única coisa que ninguém te tira. E foi de verso em verso que eu mostrei o contrário. O meu barraco agora não vai estar no itinerário. Sou de um lugar onde a noite é mais que um céu escuro. De um lugar onde o respeito é cobrado com juros. Vários casos já vi, presenciei uma par de fita. Se eu parar pra contar, neguinho aí não acredita. Vi vários soldados abandonando a missão. Vi vários pais de família sem nenhum tostão. Vi vários moleques sem saber quem são os pais. E pais seguindo cortejos e funerais. Até quando a gente vai ter que ficar no escuro? Até quando a gente vai dormir em cima do muro? Meu rap pra minha voz, da minha consciência. E olha que ela já me mostrou mais competência. Tô na missão de levar a verdade nua e crua pra fortalecer o bang que é baseado nas ruas. Eu tenho uma pra dizer. O sistema é a doença, informação é a cura. Eu tenho algo a dizer. Pontuada está até demais a minha quebrada. Eu tenho algo a dizer. O caminho da verdade é difícil, eu sei. E aí, F2? Parece que é nós dois contra todo mundo. Então neste papo vamos a fundo. Não temos nada a perder, dá pra você entender. Essa é minha profecia. As balas vão por todos os lados na periferia. Estou sempre em movimento, ligadão meu irmão, nos acontecimentos. Correndo atrás do prejuízo, estão dando tiro nos outros sem remorso. Pessoas sem juízo, alguns só aprendem quando estão no caixão. E temos que ter certeza que eles estão bem debaixo do chão. Agora atento às consequências, porque a minha vida está muito embaçada. Ninguém me ama. Estou sempre de frente pro perigo nessa caçada. Não acredite em estranho, deixe uma bala na agulha. Sempre sinto esse ódio que acende pela menor fagulha. Porque negão, é assim que as coisas são. Estou preparado para o que virá, irmão. Será que existe outro caminho? Fazendo vários esquemas, às vezes me sinto fora do ninho. Já deixei vários malucos de luto. Acha que me arrependo? Eu ainda fico é puto. Estou tentando descolar um dinheiro. Estou com ódio descontrolado, prestes a explodir. Tentando fazer umas cenas cabulosas, mas e aí? Assim vou coletir. E o diabo está me observando. Eu posso ver todos eles conversando. Ficam sorrindo enquanto estou cometendo as minhas luxúrias. Quando será que irei descansar desta opressão? Sente a minha fúria. Eles punem as pessoas que procuram respostas, roubando aqueles que não possuem nada. Na verdade te dão um tiro pelas costas. Até um gênio tem perguntas, mesmo tendo várias opções de respostas. Seja grato pelas bênçãos, mantenha sua essência. O poder e a força está na sua mente. Não deixe essa pressão te amedrontar. Bandido sangue bom é bandido consciente. Expanda sua lógica, exonere a loucura. Entenda o que é cultura. E vá pra puta que pariu com toda essa censura. Valeu, F2, satisfação. Eu tenho algo a dizer.